Houve uma época na Escócia que uma grande perseguição religiosa se abateu sobre todos os crentes. As pessoas não podiam andar nas ruas carregando uma Bíblia, porque eram imediatamente maltratadas por pessoas do povo e até pela polícia. Os cristãos ali não tinham paz. Os cultos tinham que ser feitos em segredo. E as pessoas, quando admitiam a fé, eram até presas. Algumas desapareciam, eram mortas, assassinadas. Mas aqueles que eram fiéis não queriam desistir de jeito nenhum, muito menos negar a fé, porque conheciam a palavra e sabiam que tinham que dar testemunho daquela época. E quando algum cristão era apanhado e as autoridades perguntavam qual é a sua religião, mentir significava ir para o inferno. Então muitos passavam pelo castigo e até pela morte. Num certo domingo, uma jovem escocesa escondeu bem o Novo Testamento debaixo da roupa e estava indo para a igreja pela manhã. Foi quando chegou a patrulha. E cercada, e os inimigos olhando para ela tão bem arrumada no domingo de manhã, imaginaram que ela estaria indo para uma igreja e que era crente. Então, o chefe daquela patrulha perguntou: aonde a senhora está indo? E o tom da voz era ameaçador. Naquele momento, a jovem cristã começou a lembrar das palavras do Senhor Jesus, que disse: e quando vocês estiverem diante dos outros para falar, não se inquietem sobre aquilo que haveis de dizer, porque o Espírito Santo falará através de vós. E ela, se lembrando destas palavras do Senhor Jesus, pediu em espírito que o Senhor colocasse a resposta na sua boca. Então, com um ar triste, ela olhou para o chefe da cavalaria e disse: meu senhor, estou indo para a casa do meu pai. O meu irmão mais velho morreu. O seu testamento será lido hoje e eu tenho muito interesse nessa leitura. Aí o chefe da patrulha disse: meus pêsames, sinto muito. Pode continuar o seu caminho e eu desejo que a senhora receba uma porção muito rica do testamento do seu irmão mais velho. E assim ela continuou o seu caminho, indo para aquele culto secreto em adoração a Deus, e foi até abençoada pelo ímpio, porque dependeu do Espírito Santo para proferir a resposta, e a resposta foi verdadeira e foi sábia. Estou a caminho na casa do meu pai. Deus é o nosso pai, o nosso pai celestial, o nosso verdadeiro pai. Ela disse: meu irmão maior morreu. Sim, Jesus Cristo é o nosso primogênito, é o nosso irmão mais velho. Ele morreu por nós. Ela disse: o seu testamento será lido hoje. Naquela noite, véspera da morte de Jesus, ele pegou o cálice com vinho, deu para os discípulos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ela também falou para o chefe da patrulha: eu tenho muito interesse na leitura desse testamento, porque o testamento é a palavra de Deus. O testamento é este que eu tenho aqui nas minhas mãos e que você também tem na sua casa. E se você não tem, você deveria ter, porque há neste testamento promessas gloriosas de herança para todos aqueles que são de Deus, que tem Deus como Pai. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como irmão mais velho, a uma herança poderosa preparada. O próprio Deus diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por isso, vale a pena você persistir na sua fé, vencer todo tipo de perseguição e até zombaria, porque você é cristão, porque você é cristã. Fique firme na sua fé, no nome do Senhor Jesus. Jamais desista, jamais se envergonhe, jamais volte atrás, porque a herança é muito grande e a promessa é verdadeira, porque aquele que fez tem poder para cumprir. Veja o que Ele, Jesus Cristo, afirma para você que passa por perseguições, mas mantém a sua fé no nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem cristãos e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.